Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quinta-feira, estamos a 4 de novembro de 2010 e eu cá estou para mais uma edição do nosso Musicália. Ora, recentemente, os Questlove lançaram um álbum intitulado Gravity. Hoje vamos dedicar a nossa emissão por inteiro a músicas que não são muito conhecidas e todas elas interpretadas por um grupo bem conhecido, precisamente os Westlife. Hoje a emissão é uma espécie de especial Westlife. Ora, a primeira música que vamos ouvir é do álbum Back On e dá pelo nome de Don't Get Me Wrong. Música então que vamos escutar em primeiro lugar. Logo depois vamos ficar com Picture in My Head, uma música que também faz parte deste Back Home, e que então vamos passar a escutar. São estas as duas músicas que abrem a emissão número 109 do nosso Musicália, nesta noite de 4 de novembro de 2010. Vamos à música, até já! Don't get me wrong, I played my part and it's over. I'm tired of being strong, but hiding that I'm not yet. Don't get me wrong, you've played your part and I think you know. And this love's real, it's time to show just how I feel. Time after time, I refuse to see why I can't go on without you by my side. Baby, I just wanted you to know that if you care, you could be part of my life. Baby, don't you know we could be doing this forever and be doing alright. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Thank you for tomorrow, when you're gonna call me. Thank you for the weekend, when you're gonna see me. Thank you for the memories we haven't made yet. You've always been a part. Temas que não são muito conhecidos desta banda, da qual hoje nos dedicamos por inteiro. Drive é música dos Westlife, tal como You Make Me Feel. São nomes nada estranhos, mas músicas que não são assim tão conhecidas de todas as formas. Foram músicas que fizeram parte da carreira deste... músicas que fazem parte da carreira deste grupo dos Westlife. Vamos ouvi-las agora. Oh, it's easy to fool around. It's harder to keep the faith, but I wanna settle down, no matter what it takes. If I ever break your heart, if I ever do you wrong, I hope I never give you cause to doubt where you belong. If a million miles were between us, I'd want you to know. If I had to drive all day, take that line across this ocean, trying to reach you, 'cause I've got something to say, but you're talking about just nothing at all, and you're stepping away. We were crying together, it was a long time ago. Before you walk out that door and leave me this way, just hear what I say. You make me feel. Trying to leave you, why should we go on like this? But my heart can't breathe when I hear you say it's better this way. You make me feel. You make me feel, make me feel. Ficamos para fechar com três temas, todos eles, então, do último trabalho dos... Aliás, do primeiro trabalho dos Westlife. A primeira música dá pelo nome de We Are One, Nós Somos Um. Depois ficamos com Open Your Heart, uma música também do álbum de 1999. E, por fim, uma música que é bem conhecida de todos nós, mas cuja versão talvez não é assim tão conhecida quanto isso. More Than Words, música que se sonha original de Eric Clapton, mas que aqui é interpretada pelos Westlife. E é assim que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Musicalia. Estimado ouvinte, foi um prazer mesmo estar consigo. Estou de volta então de hoje a 8 dias, para, aliás, 2 dias para mais músicas raras. Mas quanto ao Musicalia em si, estou de volta então amanhã, à mesma hora, 20h30. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Two very different people, too scared to get along, till two hearts beat together underneath one sun. One very special moment can turn a destiny, and what some would say could never change is changed for you. There's so much to be done. Sometimes it's necessary. Just look how far we've come. You can see the print that it's the end, or a new tale has begun. Not hard to overcome. It's all in the way you look at. esteja bem. Esteja com a Antena Web. I didn't mean to let you down. You have to believe it. I don't know what went through my mind, but now I can see that I waited too long to tell you how much it matters. Just to be but I couldn't think of anything better. Oh, I should have told you so. Baby, open your heart. Won't you give me a second chance? And I'll be here forever. Open your heart. Let me show you how much I care. And I will make you understand. Make you understand. If you open your heart to love me once again. More than words is all you have to do. return.